en las nalgas de mandarín. Bem, Andréia, tu hoje queres falar de quê? Mamas, Pedro. Mamas. Opa, até me sinto ligeiramente nervoso a falar de um tema que não domino, mas já... Eu que tinha esperança que ela quisesse falar de pilas. Fónix. Não, pá, porque nós, como tu falas sempre de pilas, é bom ter aqui alguém que venha cá de vez em quando falar um bocadinho de mamas. Mas eu só vou dizer uma coisa para começar, e depois posso-vos deixar falar a noite toda. Jennifer Connelly. E agora vou-me ausentar. Desculpa, eu estava com a cara de medo das mamas dela. Se vais ausentar, por favor, tira o som. Nós não queremos ouvir, tá? Okay. Muito bem tá, metida. Tá demais. Estamos a falar de mamas, mas ela meteu-te muito bem agora. Não. Pedro, já está, André. O Pedro é rápido. Já está. Segunda vez. Sim, sempre fui uma criança precoce. Em tudo. Ninguém diria. Pronto, continuando. Então, olha, agora são vocês. A gente pode, querem fazer o quê? Um top 5 cada um? Ah pá, não, vão falando, vão tirando mamas, tirem mamas assim para o ar. Então, as primeiras mamas vêm à cabeça assim no cinema é as da Salma Hayek, não é? São gigantescas. Concordo. Saudosas. Mas ela está muito inchada. Eu lembro daquela cena no Aberto Até a Madrugada, dela a dançar com a cobra. Sim, é o ponto alto. Eu vi isso dela. Mesmo um bom nome. Yeah. Mas ela ainda tem umas mamocas engraçadas. Que ela, Frida, ok, é aleijadinha, mas... No Frida está muito... É um filme interessante. Frida, só interessa as sobrancelhas no Frida, não interessa mais nada. Temos já uma coisa, que uma dúvida que eu tenho sempre, que é em relação à... Não, à Scarlett Johansson. O Carlos não gosta, não vamos falar. Testes. Afinal, as mamas dela são boas ou são uma merda? Oh, André, são uma merda, são uma merda. Eu adoro. São uma merda. A gaja, quando apareceu no Mysterious Skin, vocês viram-na toda nua, certo? Sim. A gente agora sabe ali o material é feito. Mas ela era, nessa altura era corpo de grávida. Não, era o corpo de grávida. Oh. Era uma oleosa. Até me fazes. Não está má aí, pá. Oh meu Deus, ela tem uma mama estrábica. Aquilo está tudo estragado, meninos. Isso é um termo engraçado. Aquela gaja é nova. Aquela gaja tem o quê? 30 anos? Pois. Com 30 então... anos assim, está toda fodida. Então devemos deixar de amar, é isso? Não, isso não podemos, precisar. Não ouças, Pedro. Ela está-me a virar a cabeça. Pessoal, que até já me disse, essa gaja... Vocês pediram uma análise da gaja. A minha análise da gaja é, essa gaja vestida, pronto, passa tudo bem. Mas despida, ela não passa no teste de lápis. Percebes? O lápis é o quê? Metes o lápis debaixo das mamas. Ah, é pôr o lápis debaixo das mamas. Pões o lápis debaixo das mamas e se o lápis segurar, é uma merda. Se o lápis cair, pronto, este ainda dá para mais uns anos. Epá, não sabia disso. Tem que fazer esse teste com a minha mulher. Nunca... Bagagem, tem que fazer isso. Então, é a primeira coisa. Olá, boa tarde, sou o Pedro. Tenho aqui um lápis. Polícia! Mas olha, sabes que essa gaja... Mamões não dá para fazer, não dá para aplicar isso, meu. Dá! Há gajas que têm mamães boeda grandes e que são boas à mesma. Dá. E que o lápis desaparece e não é mau. Não, tu tens tipo... Eu tenho que te explicar. Mas é assim, Miguel. Há uma altura na vida em que as mamas ainda estão bem conservadas, que mesmo que sendo grandes, o lápis não segura. Percebes? A menos que seja tipo aquela gaja do Mad Men. Se for a gaja do Mad Men, pronto, tudo bem. É uma Hendrix, né? É uma exceção. Exatamente, a Christina Hendrix. Tem que ser como a cavaca do Eucalipto. É uma exceção, não são todas assim, estás a ver? Tipo, geralmente não acontece ser assim. Se for aí, tu pensas, pronto, é uma prenda, é uma exceção. Vou cagar para o teste lápis, vou afordar ali. Agora, no dia-a-dia de um gajo normal, que são vocês, se vocês virem, tipo, uma gaja que parece que tem grandes mamas, eu se fosse a vocês fazer o teste de lápis. Porque depois de tirar aquilo tudo, é tarde demais. Até já estou a ver, mano, que a Belucci é à minha frente, toda nua, eu ponho lá o lápis e o lápis não cai. Pronto, vai-te embora. Até eu na próxima reunião, a próxima reunião no trabalho, que tiver lá uma gaja ou isso, eu digo, olha, peço-me desculpa, tenho aqui um lápis, não importa-se... Pode-me acompanhar. Epá, essa da mama estrábica agora ficou na minha cabeça. Mas olha, eu acho que a Scarlett Johansson, eu vou dizer já, a Andreia, há aqui um complô das gajas contra ela. Porque já houve não uma nada, gaja... Não há nada, porque o Carlos também não gosta dela. As gajas, eu vou-vos dizer, O Carlos não gosta dela porque ela não tem um pênis volumoso. Também, mas não é só por causa disso, ó Pedro. Eu vou-te escreves assim: Scarlett Johansson, no makeup. Não ponho. E vê o que aparece. Não, não, oh, parece não. Um porquinho. Não, não, parece um porquinho completo. Ela parece a Miss Piggy. Opa, até sem algum... que olhar para ela e lembrar isso como ela era no encamotador de cavalos. Ai, mas isso é porque ela não mudou assim tanto. Só mudou em volume. É igual, a chavala é igual. Olha, eu digo-te, a Scarlett Johansson nem que me pedisse de joelhos. Ah, não acredito. Ah, pois. Podes ter certeza absoluta. Ela logo contava uma história. Não contava, não. Até podia pedir em pé ou até podia pedir de costas. Não, podia pedir como quisesse. Não tinha a mínima hipótese. Ei, isso não lhe visse a cara. Depende do teste do lápis. Olha, sabes quem é que eu não me importava com o teste do lápis? Digo-vos já. Era com a Susan Sarandon. Nem com 100 anos que ela já tem. Estás a falar de mamas e tu vais buscar dessa gaja. Ui, não posso. E lá? Isso é muito eu, anos não, 60. Isto é uma cena de psicológica. Pá, ai, mas coisa... ela tem umas mamas grandes que agora estou a ver aqui no Google. Tem a filha dela, que é a, não sei que é a Amori, como é que ela se chama? Eva Amorri, Amurri, tem umas peitaças que me têm impressão. É só filha que, dela? Sim, sim. Até entrou no Californication, toda nua. Já sei qual é. Ele tem razão. Agora, em relação ainda à Scarlett Johansson, até já houve uma gaja que me disse que aquela oleosa usa um spray para pôr as mamas maiores. Um spray mágico. É? Sim. Só se for um spray que provoca alergia e ela incha. Não estou a ver um spray que lhe ponha as mamas maiores. Mas disseram-me isso. Disse tipo... essa merda. Porque... enganaram. Não, porque as gajas têm todas, cada vez que falam na Scarlett Johansson, me cantam todas. Completamente. Olha, então, duas notas rápidas. Andreia sai do Google, já estás à procura de spray. E a outra, não sei se vocês sabem, outra tipo que quando a gente fala de mamas e o Pedro gosta sempre de relembrar é a Betty White, que ele também gosta muito. No funeral. Só tem o quê? Não, tem o quê? 95 anos. Mas o Pedro gosta muito dela. Eu acho que quando se fala de damas, o Pedro é o primeiro nome que vem. Bem, ó Miguel, vamos pegar nisto, que isto, o Pedro está para aqui a falar de velhas e se calhar não tinha o antes. Ah, essa é da Betty White. Mónica Bellucci. Kate Dennings. Esse é grande. Eu não sou esquisito. Sabes que os homens têm uma coisa aqui. Quando uns homens veem um par de mamas à frente, acabou. Ai, Pedro! It's me, Betty! Pá, não interessa. Só aquela. Acabou. O teu cérebro para. Não queres saber. Sim, também concordo. Acabou. Queres lá saber? São humor. No passado um dia ou dois, podes pensar nisso. Isso. Se o teu cérebro para, se ela estiver morta e continuar a ter mamas boas, vais lá. Passa, depende. Não faças perguntas complicadas com o Pedro. Não pode estar muito fria já, não é? Mas se estiverem durinhos. Olha, a Julianne Moore é velha, lá, tem as mamas pequeninas e descaídas. Não, mas eu casava-me. Eva Green, são pequeninas, mas são... São boas. As Eva Green são pequeninas. Não são pequeninas. Não, são pequeninas, mas não são aqueles abusos da Salma Hayek e da Christina Hendricks, né? Estou a dizer, não são aqueles balões gigantes. Estão esses. Olha, então. Uma que tem balões... Não está. A esse nível estão as da Kate Upton. E que eu também não desgosto nada. Também adoro. Essas são um bocado maiores, acho eu, que as outras todas. E ela também está no Fappening. Pois está. Que deve dar um bocado de dor de costas. Não. Mas há gajas que têm problemas, têm que tirar. Tem. Mas isso é com elas, isso é com elas, não é connosco. E umas que eu gosto muito, muito, muito, Eva Mendes. Sabiam que Eva Mendes já pinou em cada estado? Americano. Isso é verídico? Onde é que foste? Ela que disse, ela que disse uma vez e eu decorei. Ficou-me na cabeça. Opa, Eva Mendes como o Gosling, portanto. Ah, ela é casada já, não é? Olha, já respeito. Não quero. Se foda, Eva Mendes. Já não quero. Até o Jennifer Lawrence. Sim, Ellie Berry também tem umas mamas bem feitas. Jennifer Lawrence? Sim. Sim. Okay, não tem maminhas de mais jeito. Não tem. Eu não gosto assim. Passado. Também acho que é não viste. O Fappening não é bom. Já tenho aqui a pasta. Até vou abrir e tudo agora. Olha, vou já ver também. E a Ellie Berry? Sim, sim, também. Também. Ainda que é o filme que ela aparece nua, porque a minha imaginação não vai lá com ela vestida. Epá, estou a ouvir-me tão mal. Vocês têm que falar de mamas mais pequenas, que essas não passam na linha. Tudo fodido.